ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, tema livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 22 de maio, está entrando no ar o seu tema livre. Nós vamos tratar hoje de greve, não de essa ou aquela greve, mas da greve de uma forma geral, porque a greve é um direito do trabalhador, é um recurso extremo do trabalhador e normalmente ou historicamente as greves são conduzidas, convocadas em assembleias sindicais, conduzidas por lideranças sindicais. Em resumo, o sindicato está sempre por trás e à frente e no meio do movimento grevista. O que nós temos visto desde o movimento dos garis no carnaval deste ano é que as greves acontecem à margem dos sindicatos, muitas vezes até contra a vontade do próprio sindicato, como foi o caso dos garis, onde o sindicato do Aceio não queria, dos trabalhadores do Aceio, não queria a greve de jeito nenhum. Nós estamos aqui para tratar dessa questão, contar essa história para a gente, falar desse novo cenário dos sindicatos e dos trabalhadores de uma forma geral, com o Célio Gari, que é o Célio Viana, né, que é um dos representantes da Comissão de Greve dos Garis. Ele já esteve aqui no programa tempos atrás, quando houve a greve, quando a greve saiu vitoriosa, com o Pedro Vichan. Pedro Hugo Vichan também era do movimento. Também conosco aqui hoje o Moreno, que é assessor central da Central Sindical e Popular com Lutas, e é do sindicato dos metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro. É isso? Dos petroleiros do Rio de Janeiro, metalúrgicos. Né? Os metalúrgicos têm uma importância histórica, né, tão grande que a gente acaba confundindo, porque os petroleiros também são uma categoria que tem uma história de combate, uma história grande. E também com o Leonardo Mendes, que é da APA, setor de produção de alimentos, e que vai, nós vamos tratar dessa questão hoje. Eu gostaria de abrir com o Moreno, com Lutas. Moreno, quando houve essa greve dos rodoviários, nós chamamos até alguém para vir aqui, mas não houve condições de comparecer alguém. No programa da segunda-feira passada, nós fizemos um debate sobre esse sindicalismo e veio um diretor do sindicato dos rodoviários. E tanto ele quanto uma liderança também histórica de organização de sindicato, organização de central de trabalhadores e tal, diz que não existe greve sem sindicato. Eu estou vendo aqui na internet, aqui, por acaso eu abri para ver o que tinha aqui, e uma página do Sindicato de Trabalhadores, professores do Piauí. E lá diz: em oposição às asneiras aterrorizantes proclamadas por militantes políticos lá e pela Conlutas também, durante recente Assembleia dos Professores do Piauí, amedrontando que sem o sindicato a greve não poderia continuar, um advogado, que é José Pacheco, trouxe a público ponderações jurídicas e dizendo que, em resumo, por lei, trabalhadores podem sim fazer greve sem a participação do sindicato. Gostaria que você comentasse isso aí para a gente abrir o programa. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes aí do Tema Livre. É com satisfação que a gente foi convidado aqui para participar junto com meus companheiros garis. Infelizmente, os rodoviários não puderam estar, nem o pessoal do Comperge, da construção do Comperge. O Barrabás também foi chamado. Né? Porque nós estamos vivendo, na verdade, um ciclo, um novo ciclo na história do país, em que algumas pessoas ainda não perceberam, né, esse momento de greves que se insurgem contra os sindicatos, muitas das vezes. Né? Inaugurou, né, um novo ciclo, e a gente tem declaração como essa do sindicato dos rodoviários, né, que sem o sindicato não existe greve. Eu diria o contrário, que sem organizar a greve não existe sindicato, porque nós estamos vivendo um momento em que a maioria dos sindicatos estão fazendo o jogo dos empresários. Então ficou mais barato para os empresários comprar os sindicatos, né? Isso vale também para os governos estaduais, federal, né? O controle do sindicato ficou muito mais fácil controlar. Só que eles não imaginavam que pudesse haver uma rebelião, né? Porque a revolta vem se acumulando, muitas das categorias têm tido que amargar acordos coletivos sem assembleia, né, com seguranças armadas, né, ou alguns sindicatos por concentrarem muita grana na mão. Então, acham que pode tudo. Então, contratam seguranças, né, fazem assembleia sem que o trabalhador possa participar, sem que aqueles trabalhadores que questionam possam participar, como foi o caso do Comperge, né, 28 mil operários que se insurgiram também contra o sindicato, né. Está havendo inclusive uma investigação de que o sindicato teria baleado dois trabalhadores, né, que estavam fazendo greve. Quer dizer, o que nós estamos vendo é o contrário. Os sindicatos estão jogando contra a greve, né, estão entregando o nome de trabalhadores ao seu algoz, né, aos empresários, para serem demitidos, para não ter a resistência. E muitas das vezes não é mais a segurança da empresa que atua, nem a polícia militar, né, fazendo o jogo que a gente via no passado, o jogo dos patrões. O próprio sindicato contrata gente armada para acabar com a greve. Quer dizer, vira milícia, né? Vira milícia. É isso que está acontecendo, inclusive, em Itaboraí, que está sendo investigado pelo Ministério Público. Esse cenário é muito preocupante, porque você intimida de tal maneira a organização, que no caso do Comperge, por exemplo, que é um lugar remoto, não é aqui no centro da cidade, os garis, por exemplo, entram em greve, a cidade inteira sabe, não é? Os rodoviários entram em greve, a cidade inteira sabe, o pessoal do Comperge não. O pessoal que está mais afastado é mais suscetível e mais vulnerável a esse tipo de pressão criminosa, realmente. Criminosa. Agora, eu queria que o Célio conversasse conosco um pouco, Célio, pelo seguinte: quando vocês vieram aqui, você e o Pedro, nós comemoramos aquela vitória, uma greve de poucos dias que conseguiu um acordo salarial, uma conquista inédita de 37%, e depois, eu fazendo as contas, eu digo, rapaz, com 37% eles chegaram a quase um salário mínimo e meio do piso salarial dos garis, para ter ideia de como é que os salários, de maneira geral, estão achatados. Os professores estão em greve, reclamam também de salários baixos, os médicos da rede federal, e por aí vai, a polícia está fazendo movimentação também. Quer dizer, a polícia nem é tão baixa assim, mas de qualquer maneira, todo mundo está com salário historicamente achatado desde o tempo da ditadura, aquela coisa que todos sabemos, quando não havia movimento sindical organizado, era proibido esse negócio todo. De lá para cá, Célio, desde o movimento grevista vitorioso para cá, eu tenho acompanhado pelo Facebook que a luta de vocês continua, porque está havendo muita retaliação, está havendo muita ameaça, intimidação, não chega a esse ponto, ou chega, não sei, você vai dizer agora, esse ponto de ameaça de morte, de contratação de gente, mas eu queria que você dissesse pra gente como é que está o cenário dos garis e como é que vocês chegaram a uma greve vitoriosa sem a participação do Asseio. Bom dia. Bom dia. É o programa Tema Livre, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, bom dia Augusto Golo, bom dia Moreno, bom dia Leonardo. Hoje, o que ocorre dentro da Companhia Municipal de Limpeza Urbana é um verdadeiro descaso com que foi conquistado o que nós conquistamos dentro do TRT, né? Nós conquistamos o direito ao plano de saúde, nós conquistamos o direito da participação de resultado, né, das não retaliações, e os garis, né, não estão tendo esse respaldo da própria empresa e nem tampouco do sindicato, que não procura entrar em contato para divulgar essas conquistas que foi adquirida em conjunto com a categoria e a própria Colurb e o próprio sindicato, né. Hoje estamos à mercê esperando um parecer deles. Os garis, eles estão tristes porque não estão sendo ouvidos, né? Na verdade, não houve uma vitória, houve uma conquista, porque com esse aumento, vários funcionários não foram contemplados, operadores de máquina não tiveram aumento, os encarregados não tiveram aumento, gerentes não tiveram aumento. Na verdade, nós pensávamos que todo trabalhador deveria ser contemplado com aumento com aumento. No momento que esses trabalhadores eles não são contemplados com esse aumento, nós não podemos considerar que houve uma vitória. A vitória ela só vai ser concretizada quando for estendida para todos e quando a Conlurb se prontificar em dar o plano odontológico e em divulgar como vai ser a participação de resultado de uma forma igualitária para todos. No momento que ela se prontificar em dizer como que vai ser o plano de cargos e salários de forma transparente para que as pessoas que ali estejam possam crescer dentro da empresa, porque o objetivo maior hoje dos funcionários da Conlurb é crescer dentro da Conlurb, né? No momento que deixarem de mandar funcionários embora de forma arbitrária, né? Porque a classe trabalhadora ela precisa se organizar, ela precisa se unir e na verdade ninguém quer fazer baderna. Queremos construir uma empresa boa de se trabalhar, uma empresa onde o funcionário e a diretoria possa ter um diálogo franco, honesto, onde que satisfaça ambas as partes e ao mesmo tempo refletir isso para a população, levando um trabalho decente, um trabalho de excelência que sempre teve a Conlurb, né? Agora, em relação a o que o Moreno fala, né, sobre as pressões, né, psicológicas, isso existe desde a época da escravidão. Na época da escravidão, que os negros estavam na senzala e que eles fugiam para ir para os seus quilombos, nada mais é do que uma greve contra aquele trabalho escravo, né? E hoje percebemos, olhando o noticiário, que o trabalho escravo ele ainda existe, né? Nos jornais de ontem, acredito eu, saiu esse noticiário. Isso é triste para um país, né, que se diz democrático, que se diz que as pessoas não podem trabalhar de forma no sentido de escravidão, e isso vem acontecendo. Eu acho que temos que dar um basta nessa questão, né? Acredito que as categorias trabalhadoras, seja dos professores, dos profissionais de saúde, dos metroviários, do pessoal do Coperj, o trabalhador ele precisa se organizar, se unir. Ele tem que gritar. Porque nós vivemos num país rico. Num país onde as pessoas possam sim ter qualidade de vida, onde possam se sustentar de forma digna e honesta, né? Essa luta, na verdade, essas greves, elas não só dizem em relação à questão salarial, não só dizem sobre a questão de melhoria de salário. O que nós queremos é uma escola decente, que nossos filhos realmente, que estudam em colégio público, eles tenham a oportunidade de chegarem no seu segundo grau e do seu segundo grau estar frequentando uma universidade federal, uma universidade estadual. Que ele não se coloque apenas no segundo grau apenas, porque ele parece que o país quer formar operários e não formadores de opinião. Nós queremos crescer, fazer com que o país cresça. Então, uma greve onde também queremos uma saúde de qualidade, onde os médicos também possam ganhar bem, onde os hospitais sejam bem aparelhados, entendeu? É isso que essas greves querem dizer. Melhoria para o país. A verdade também é que esse ensino no Brasil, historicamente, já que você citou o tempo da escravidão, historicamente o ensino foi feito para perpetuar a elite, né, no poder e manter o povo submisso, né, na vida indigna, né, nessa ignorância, né, essa coisa. Então, quando você fala, eu acho interessante, o Célio, quando esteve aqui da primeira vez, ele não falou isso, ele falou isso aqui exatamente. Eu disse, rapaz, eu estou vendo ressuscitando o marxismo, né, mais puro aquele negócio. Trabalhadores do mundo univos, né? É o que ele fez, e eu, inclusive, puxei isso pro vídeo que nós gravamos depois. Agora eu queria puxar aqui, já que falei puxar, participação do Leonardo. Como é que está o setor de produção de alimentos? O que, que é? Onde é que você trabalha exatamente? Conta pra gente em que pé está nessa discussão. Bom dia a todos, ouvintes do Tema Livre. Bom dia a todos aqui. Meu nome é Leonardo, eu sou agente de preparo de alimentos. Nós fizemos esse concurso, foi feito pela Conlurb. É um cargo específico, não entramos como os garis, fizemos para agente preparo de alimentos. Eu tenho 2 anos de empresa, né? E esse setor ele significa o quê? Nós fazemos comida para as crianças da Prefeitura do Rio. Ele tirou as merendeiras e fez um novo cargo lotado na Conlurb. Um novo concurso. E que tirou... são os merendeiros, na verdade. As merendeiras saíram da escola pública, da Secretaria Municipal de Educação, e foram terceirizadas, entre aspas, para a Conlurbe. Não, na verdade, existem as merendeiras ainda, né, na Secretaria Municipal de Educação. Sei. Como as merendeiras, elas ficam sobrecarregadas, né, ficam, adoecem muito rápido, ele achou de fazer um concurso para a APA, né, seletista, né, que é agente de preparo de alimento, que se ficar doente, cai pelo INSS, né, não tem recurso, morre de fome, é desse pensamento, né, ou então manda embora. APA é o quê? É agente de preparo de alimento. Certo, que é o cozinheiro? É, que é o cozinheiro, só é um nome bonito, né, APA. APA, na verdade esse cargo ele foi inventado, vamos dizer assim, porque na verdade o cozinheiro ele ganha uma faixa etária bem maior do que o APA. Ganha uma grana maior, E nós fazemos comida para mil e poucas crianças num colégio, com 3, 4 agentes de preparo de alimento dentro do colégio, sendo sobrecarregado, cozinhas, muitas cozinhas estão em péssima qualidade, sucateadas, sem material para trabalhar. Comida tem, né? Mas material para trabalhar não. Né? Material que eu digo, material de fogões, descascadores, né? E nosso salário era 984. A referência era mais alta do que a do gari. O gari era 802. Quando teve esse reajuste no piso salarial, equiparou o nosso salário para 1.100. Então, na verdade, a gente ganhava mais do que o gari, ficamos ganhando igual a ele. Uhum. E a diferença é que a gente não ganha insalubridade e nem periculosidade. Trabalhamos dentro da cozinha com um salário de R$ 1.100 só, né? Só isso. Líquido vem mais ou menos R$ 900. Muitas colegas minhas estão sendo queimadas dentro da cozinha, perdendo o dedo. Isso é 8 horas por dia? São 40 horas semanais o contrato? 44 horas semanais. 44, tem sábado de manhã também. Não, sábado, seria não, sábado de manhã. É, não. Funciona, na verdade, de segunda a sexta-feira. Sim, os 44 horas é porque é o padrão, é o 44 horas que guia isso aí, é a construção civil, né, que é a grande empregadora. Agora, nós tivemos aqui também um programa com o CEP e participou uma representante desse setor das merendeiras que acusou no programa a terceirização e a precarização e mais ainda a necessidade que as mães de certas comunidades sentem de ir à escola ajudar, auxiliar no preparo da merenda, porque a escola não tem gente suficiente para tocar, porque é um muito grande número de alunos, é porque a comida tem que estar pronta naquela hora, é criança, né, cara, tem que comer mesmo, senão não vai aprender mesmo, então essa situação é mais grave ainda. Na verdade, ele não abriu outro concurso, né? Ele fez 2 concursos para a gente preparo de alimento, né? Fica todo lotou em algumas escolas e agora ele está terceirizando para uma empresa chamada Mazan. Essa empresa está terceirizando tanto o gari escola, né, que limpa a escola, e tanto a cozinha. Não sabemos por quê, né? Então, aí aquelas cozinhas que tem APA vai perdendo os APAs, vai sobrecarregando o colega. O colega fica doente, não tem como repor, e aí sobrecarrega o outro colega. Eu acho que eles querem que pede demissão, só pode ser, forçando alguma coisa. A realidade dessas relações trabalhistas, Moreno, eu queria puxar você para participar mais um pouco, porque nós estávamos conversando antes, o Moreno foi o primeiro a chegar aqui, então nós estávamos conversando um pouco lá na redação antes de vir para cá, para o estúdio. E essa relação trabalhista, a relação do sindicato, isso está saindo muito rapidamente depois das redes e das mídias sociais, daquela estrutura do trabalhismo antigo, daquele velho trabalhismo getulista que foi montado na década de 40 e depois do novo trabalhismo que veio no final dos anos 70 com o Lula, e agora nós estamos entrando nessa nova fase de um trabalhismo que via internet, um trabalhismo que mobiliza, como as manifestações de rua, independentemente de categorias profissionais, também mobiliza. Como é que funciona isso aí? Ele está falando de uma coisa grave, que é o patrão forçar a demissão. No caso dos rodoviários, nós já vimos várias vezes acontecer o lockout, né? O patrão forçar o rodoviário a fazer greve para atender o interesse dele, patrão. Isso. Não é isso? Então, como é que nós estamos nessa situação? Olha só, primeiro, muito bem observado por você, que essa é a primeira greve, depois de muito tempo, né? Aliás, primeira não, já houve uma parcial, mas essa greve ela se caracteriza exatamente por não ser uma greve patronal. A gente tem visto muito a aliança do sindicato, dos sindicatos, né, com as prefeituras, uma grande tramóia, e o patronato fazendo greve para aumentar o preço da passagem. E agora nós estamos vendo uma paralisação que, na verdade, por ter se insurgido, por ter passado por cima do sindicato, saiu do script, entendeu? Tudo saiu do script. O que está acontecendo, na verdade, no país hoje é que está tudo programado para ser uma coisa, né, uma grande festa, né? Tipo assim, a gente, um monte de obra, um monte de gente ganhando dinheiro aí, empresário ganhando dinheiro como nunca, muita falcatrua, certo? Dentro da Petrobras, agora eu sou assessor lá do Sindipetro, e está saindo na imprensa agora que tem uma grande quadrilha dentro da Petrobras. Eu diria que tem várias grandes quadrilhas dentro da Petrobras, né? O Paulo, que foi preso, que foi solto agora, né, tinha que ficar dentro da cadeia, porque é muito ladrão que tem dentro da Petrobras. Não é a maioria são de trabalhadores que produzem, né? Mas infelizmente. Então eu queria dizer isso, que tem uma. Que a internet agora, como você bem colocou também, essa agilidade na comunicação tem ajudado muito. Né? Eu, como você, né, nós somos de uma época em que nós fazíamos no mimeógrafo álcool. É, né? Verdade. Panfletos e tal, na época da ditadura ainda. Você é do tempo que eu peguei do Estêncio, A gente fazia aquela matriz, né? É, isso. Batia aí na máquina da datilografia e tal. E a gente rodava, né? E aquilo era uma dificuldade, você, até para passar, porque era a ditadura, aquele momento difícil que a gente passou no final da ditadura. Os caras iam lá e aprendiam os mimeógrafos. É, aprendiam, lembravam. Aprendiam o mimeógrafo. É. E queria saber onde é que estava o Estêncio. É, onde é que estava o Estêncio. Onde é que estava o Estêncio do tal panfleto. Eu estive no DOPS já algumas vezes e a gente viveu isso. Então, a gente viveu uma certa revolução na. Eu fui gráfico também, né? Uma revolução do offset, o que facilitou muito a vida nossa, dos panfletos e tal. E agora a gente vive esse novo momento. E esse novo momento tem facilitado muito, porque é muita agilidade, certo? Você vê aqui os companheiros que são, não só gari, são da Conlurb, né? Porque a gente fala gari de uma forma geral, mas foi uma luta de todos os trabalhadores da Conlurb, tendo os garis, é claro, à frente, e os companheiros da APA. Agilidade com que eles conseguiram, né, fazer, e que hoje mantém os contatos, mantém, né, pela internet, via Facebook. Então, isso ajuda muito. Inclusive, tem ajudado a atropelar essas direções, que são mais antiquadas, né? O que, na verdade, acontece, que eu tenho percebido, é que as direções sindicais da nossa geração, né, muitas delas se venderam completamente, né? Outras desistiram. É isso que me chama a atenção, Moreno. É que eu queria entender o seguinte: eu tenho visto nos movimentos, né, de grevista, eu não tenho visto outros movimentos, outras centrais sindicais na luta com o trabalhador. Tenho visto, sim, somente com lutas, nessa luta da classe trabalhadora. Eu não tenho visto aquelas centrais sindicais que sempre lutaram a favor do trabalhador, caminhando com o trabalhador. O que que você acha que está ocorrendo com essa... Não, é muito simples, né? Porque a ligação de dirigentes sindicais com o governo, ou com governos distintos, né, aprisiona. Então, por isso que essa questão da liberdade, por isso que eu faço parte do Conlutas, né, eu acho que é importante isso, essa independência sindical, né? Eu acho que todos os sindicatos, mesmo aqueles que não compreendem que o Conlutas seja uma melhor alternativa, mas eu acho que todos os sindicatos têm que ter a sua independência diante dos patrões e dos governos. Porque na medida que você fica atrelado, você pode até brigar, né? A gente vê pessoas com ímpeto de luta, mas chega até um certo ponto, né? Você quer ver um exemplo? Eu estou vendo o rodoviário da Baixada, que é ligado à CUT, que está participando, e é muito importante, é bom, né? Mas já em Niterói, como, né, você tem uma outra variação partidária na prefeitura, aí você já não tem mais aquela central sindical atuando lá. No Comperj, por exemplo, tem uma rebelião acontecendo, né, dos trabalhadores, muitas greves, mas só que o sindicato é da CUT. Então, a CUT lá está diretamente contra a greve. A CUT está com o governo. De maneira geral, a CUT, que é mais tradicional e já foi a mais forte, ainda é, pelo menos, é o PMDB das centrais sindicais da CUT. Seria isso, seria. A CUT, não é? A CUT, ela hoje é governo, né? Ela, então, é um braço do governo, como a UNE é um braço do governo. Então, isso tudo perde representatividade. Mas você falou uma coisa, Moreno, que eu queria que o Célio comentasse um pouco. Você falou assim, a vitória dos garis, os garis conseguiram, mas essa vitória não foi uma coisa arrepentida, não foi. Essa greve foi uma greve trabalhada, houve um trabalho de formiguinha na surdina, né, que levou a adesão da categoria naquele momento crucial, que era o momento do carnaval. E mais ainda, com o necessário silêncio para que não fosse esvaziado e não houvesse uma contraofensiva do patrão, né? O patrão podia contratar um monte de gente para varrer a rua ali, né, e esvaziavam a greve dos garis. Como é que foi isso, Célio? Então, no passado era muito difícil a categoria se organizar, porque a Conlurb, ela é dividida com vários setores. Então, todos também, no momento que largam seus trabalhos, cada um vai para suas casas e fica difícil você se organizar. Hoje, com as redes sociais, né, que graças a Deus as pessoas estão tendo acesso, você acaba falando com todos de uma forma conjunta. E através das redes sociais foi construído a aproximação dos trabalhadores, né? E fomos marcando encontros para discutirmos de que formas poderíamos galgar melhores condições de trabalho e salário, né? Isso foi construído o movimento, fomos pedir a colaboração do nosso sindicato, que representa a categoria, mas percebemos também que o sindicato, ele não quis nos ouvir, quis levar uma proposta que não era satisfatória para a categoria, e a categoria, como já havia se reunido, né, planejava-se a greve de uma forma democrática, né, ainda que o sindicato não quisesse que nós fizéssemos uma greve, mas a categoria achava necessária que a greve ela fosse efetuada, né, e fosse materializada, né. E o êxito, ele só tivemos êxito porque a categoria entendeu a importância de se organizar, né? A categoria entendia porque nós que estamos trabalhando na rua, a base, ela tinha que gritar e reivindicar, não deixar um sindicato, né, que ao longo dos anos, há 29 anos que estão no poder, tentasse impedir, porque eles sempre fizeram mau acordo para a categoria. E, na verdade, esse movimento dos garis foi um movimento para tentar resgatar a verdadeira identidade de um sindicato que é lutar pela classe trabalhadora. Não de uma forma radical, mas de uma forma objetiva, onde possa trazer benefício para o patrão e benefício para o trabalhador. Na verdade, o trabalhador, ele quer caminhar junto com o patrão, né? Quer ter a equiparação salarial justa. Não é legal você cuidar da cidade do Rio de Janeiro e com o salário que você ganha você não ter acesso a um centro cultural. Não é legal você cuidar do Rio de Janeiro, não ter acesso a assistir um jogo no Maracanã. Ou seja, na verdade, nós queremos ter acesso, né, a esses centros culturais, para que possamos também estar inteirado, interagido. Você, o gari, por exemplo, quando ele entra de férias, o dinheiro que ele ganha de férias só dá muito mal para ele consertar o reboco da casa dele, ainda vai ficar devendo a metade da laje que ele comprou. Ele não tem condições de sair para um outro estado, passear, né? Porque o salário é baixo. Hoje, o salário que o gari ganha, hoje, ele continua sendo pouco, se você for comparar pelo estudo do DIEESE. E claro, não, é pouco. Eu falei no início do programa, 37% para chegar a um piso de R$ 1.100, salário mínimo é 724, uma coisa assim. Agora, você falou uma coisa interessante, que o que nós queremos é caminhar juntos, ou seja, os trabalhadores com os patrões. E aí você está tocando num ponto que é um ponto fundamental, que é a distribuição de riqueza. E a distribuição de riqueza não funciona nesse país porque os patrões não querem mesmo. Eles querem manter você nessa situação de você botar o reboco, meio reboco só, entendeu? Você meio prato de comida, porque você não pode ter acesso a esse instrumental que o filho dele tem. entendeu? Acesso, né? A museus, a cultura, a viagens. Não é à toa que você vê a professora universitária postando na internet a foto do sujeito de bermuda e sandália havaiana no aeroporto, aguardando o mesmo voo que ela. Ela diz, olha só como é que está, isso aqui virou uma rodoviária. Quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Que ela não frequenta a rodoviária, que ela só anda em aeroporto, e aeroporto tem que ser coisa de rico, né? E por incrível que pareça, hoje a Conlurb, ela atua dentro das escolas municipais, ela faz o trabalho de limpeza. E eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da escola municipal. Eu trabalhei na escola Luiz Carlos Preste, na Cidade de Deus. Eu vi a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula. O professor tendo que fazer mágica para atender aquela clientela da comunidade, né? A falta de tempo, de planejamento do professor poder fazer para atender aquelas crianças. Ou seja, o trabalho da educação, eu pude ver com meus olhos a precariedade e a falta de investimento nos profissionais e naquelas escolas. Isso aí, inclusive, o Leonardo, que está dentro da escola, que está vendo isso mais de perto. Leonardo, como é que é essa interação do pessoal do CEP, que é o pessoal dos trabalhadores de ensino, com o pessoal da APA, que é o pessoal que é da Conlurb? Vocês não podem fazer o mesmo movimento, ou podem? Como é que funciona isso? O mesmo movimento não tem como fazer, porque o nosso acordo coletivo é diferente do que o deles, né? Mas a interação dentro do colégio é muito boa. Sendo, por exemplo, dando um exemplo, a merendeira não pode entrar na cozinha quando tem um APA. Não pode ajudar, né? E fica nessa, né? E o APA não pode entrar na cozinha quando tem uma merendeira. E isso transforma o trabalho muito mais difícil, porque tem várias merendeiras readaptadas dentro da prefeitura do Rio, né? Fazendo outras atividades, e os APAs precisando de mão de obra dentro da cozinha. Porque o APA, ele é um multiuso. Ele limpa, ele varre, ele limpa ventilador, ele não só faz comida, ele limpa o refeitório todo, que não é obrigação dele, mas limpa refeitório, limpa geladeira, frigorífico, toma choque. É porque isso também faz parte das condições de higiene do lugar. Você está trabalhando, preparando a alimentação das crianças, é bom que você tenha um ventilador limpo, soprando o ar ali, senão vai ser brabo, né, também. Sim, mas isso aí seria da manutenção. Sim, teria que ser. Não também, do cozinheiro limpar o APA, tá fazendo agora, a comida, também, parar de fazer a comida e lá limpar o ventilador de perto. Isso também faz parte daquele sistema de distribuição britânico, que os ingleses é que inventaram esse negócio, de você ter o cara que é o datilógrafo, o cara que é o outro, que é o sindicato do trocador de fita de máquina de datilografia. Quer dizer, minha máquina de escrever acabou a fita aqui, tá gasta. Aí você tem que ligar pro departamento, o cara que é sindicalizado vem trocar a fita, você não pode trocar, não pode ter uma na gaveta e botar ali, porque você vai ser repreendido, esse tipo de coisa assim. E eu vi essa situação na greve dos rodoviários, e quando o representante do sindicato disse que eles estão sendo ajudados, essa greve tem interesse político, é o Elinho da Real que está por trás desse movimento, que ele é candidato e não sei o quê. E eu fiquei olhando, e ele pagou o carro de som e tal, e eu fui procurar me informar, e aí me disseram que o carro de som tinha sido cedido pelos petroleiros. Aí eu disse, bom, então é o sindicato dos petroleiros, que é um sindicato poderoso, solidário com o movimento dos mais fracos, cedeu o carro de som. Isso é ilegal? Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, a oposição ao movimento usa isso aí para deturpar e dizer que o carro de som está sendo pago pelo fulano que é candidato, que o partido, o garotinho e não sei o quê. E aí vem uma história comprida que você fica sem saber o que aconteceu. Você, que é do Conlutas e do Sindicato dos Petroleiros, explica para a gente o que foi que aconteceu de verdade, Moreno. Olha só, Luiz, tem gente que não gosta de pobre. Isso não tem jeito. É o que mais tem. Mas tem gente que... Inclusive pobre. Muito pobre que não gosta de pobre. Alguns, mas você tem também aquelas pessoas que acham que sindicato não pode ajudar sindicato. Entendeu? Nós somos de uma geração, né, do velho Karl Marx, que dizia trabalhador do mundo inteiro, univos. Né? Então é muito natural, né, que um trabalhador queira a vitória do outro para se fortalecer. Quer dizer, foi a greve dos garis, foi a vitória, e nós ajudamos também, né? Na ocasião, tivemos lá com alimentação, tudo que foi possível a gente fazer. Fornecer o lanche, é isso? Lanche e tal. É, então aquela greve foi vitoriosa. Aquela greve destampou, né? Destampou um novo momento na conjuntura sindical, de confiança dos trabalhadores. Então, essa ideia passada pelos sindicatos pelegos e vendidos, de que não era possível fazer greve sem o sindicato, né? Que amordaçou várias categorias durante algum tempo, isso explodiu. Então, junto, a partir dos garis, né, já vinham tendo algumas paralisações, alguns movimentos sem os sindicatos. Mas a partir dali, foi uma enxurrada de mobilizações, e a gente está vendo, né, em São Paulo. E é claro que o poder, né, que para eles está tudo bonitinho, porque eles têm comida em casa legal, eles não têm que pagar essa inflação que a gente está pagando. Eu paguei R$ 7,50 por um suco de maçã, porque eu estava com um problema essa semana. Tive que ir com emergência. Você viu, uma casa de suco. O cara toma um suco de maçã quando está com emergência, né? Tem problema de saúde. É, tive que tomar um suco. Tive que tomar um suco de laranja. Luiz, R$ 7,50 um suco. Então, nós estamos pagando preço de turista. Uma água de coco a R$ 5,00 aqui no centro da cidade. Não muito tempo a gente estava pagando a R$ 1,00, R$ 1,50 um coco. Então, está se vendendo coco a R$ 5,00. A moradia, quer dizer, está tudo caro. Agora, você tem uma elite sindical aí, que não trabalha há muitos anos, certo? Você tem uma elite sindical e uma elite política, que para eles tá, o mundo está perfeito, e o mundo ia estar perfeito a partir da Copa do Mundo, beleza. Só que a realidade de quem está embaixo não é essa, né? Nós temos familiar, nós temos filho que fica doente, a gente vai na farmácia, o preço está um absurdo. Aliás, os remédios, né, subiram todos agora, né? Ninguém subiu tudo. Eu ia até falar isso aí. O que adianta você trabalhar numa empresa que você tem um plano de saúde de excelência, mas você não tem dinheiro para comprar o remédio? Para comprar o remédio. Complica, né? Complica. Quer dizer, então você está cercado. É alimentação cara. É, quem não tem uma casinha própria hoje, está difícil, né? Eu tenho um amigo meu que mora no morro, está tendo que sair. É, certo? Remoção branca, né? Eu já morei no Chapéu Mangueira, ali tem muitos amigos do Chapéu Mangueira. Ali, quer dizer, está virando uma vitrine. É, né? Sendo argentino, alemães, alugando lá. Agora, isso aí, isso aí entra numa outra questão que eu acho também que é muito importante, que é esse modelo de cidade que está se construindo para esses grandes eventos, não só a Copa do Mundo, mas também com as Olimpíadas, e de você ocupar essas áreas de favela, de morro, que no Rio de Janeiro são ocupadas pelos pobres. Agora, nas cidades, você vai na cidade do mundo desenvolvido, as encostas dos morros são lugares de bairros chiques, de, né, coisa de classe alta. Na Índia, por exemplo, só mora bacana lá em cima. Os párias estão tudo ali embaixo. Eles tiraram o pobre, o pescador, da orla, é certo? Para botar nos morros, e agora estão tirando ele dos morros, entendeu? Ou seja, vai sobrar o quê? Que vai sobrar? Aliás, você sabe que ali em Copacabana... Eu sou pescador também, estou defendendo o lado de pescador. Ali em Copacabana, aquela zona de pescador do posto 6 ali, também os caras foram afastados ali porque estão construindo, estão acabando já a construção dos estúdios que vão transmitir os programas, tipo programas de debates, programas de resenhas esportivas, não só para a TV brasileira, mas para a TV do Brasil todo. É. Isso tudo vai afetando, né? Mas está acabando, Luiz, está acabando essa farra. Está acabando essa farra. Eu acho que eles vão ter uma Copa aí com muita dificuldade, certo? É, na verdade, os caras estão dizendo assim, esse movimento não vai ter Copa. É, na realidade, já não teve a Copa, porque você já não terá os brasileiros dentro dos estádios na quantidade que eles estão acostumados, porque os ingressos são muito caros, e além dos ingressos serem muito caros, você compra os ingressos pela internet, você compra na França, e já estão comprados. Não sobrou nada pra gente. A Copa da burguesia. E o pior é que pra gente não sobra nem a TV no bar ali em frente do Maracanã, porque não vai poder. Não vai poder. Entendeu? A não ser que o cara tenha pago um royalty pra FIFA, não sei o quê. Até o Alzirão, né? Os caras proibiram lá usar Brasil 2014, Copa do Mundo 2014, não pode porque é da FIFA. E ontem eu vi também que a FIFA registrou a marca Pagode. É, não, isso é um absurdo completo. É, daqui a pouco vão registrar Moreno, aí ele vai ter que mudar de nome. É. Vai ser Clarinho. Até a FIFA resolver que não pode também Clarinho. Eu acho que, na verdade, não é que proibiu de colocar o nome Copa 2014 lá no Alzirão, ou ter usurpado desse nome Pagode. Acredito que, na verdade, isso é manobras. Porque eles perceberam que o brasileiro não está satisfeito com a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, em virtude do mau atendimento que a população vem tendo dentro das estruturas, né, que a população necessita. Então, é uma manobra que se criou-se para dizer que ah, não está tendo aquilo, não está aquilo outro, porque a FIFA está proibindo. Na verdade, é a população que não quer enfeitar suas ruas, não quer pintar seus muros, né, pela insatisfação da dificuldade que, do acesso, né, a assistir os jogos, do acesso aos atendimentos que são precários. É, na minha opinião, é isso. Não é porque a FIFA... Não é tanto a FIFA, né? Na não verdade, é tanto. Não. É o dinheiro gasto, o dinheiro que foi gasto, muito dinheiro gasto, fazer estágio, fazer um monte de divulgação da Copa. E a saúde pública está horrível. Quem não tem hoje um plano de saúde, morre. Não, quem tem plano de saúde está morrendo. Não, está morrendo, mas quem não tem morre mais rápido. Quem não tem já morreu. E além do mais, Gô, vai ser um futebol... As brincadeiras macabras são terríveis. Além do mais, vai ser uma partida por cima de cadáver. Porque morreram muitas pessoas para a construção desses estádios. É, isso também é outra coisa. Aí eu queria tocar nessa questão que nós não falamos aqui, tanto do movimento grevista quanto nesse negócio de Copa do Mundo e grandes eventos, que é o papel da mídia nisso aí, né? A grande imprensa, principalmente, a televisão, o rádio, os jornais. Eu me lembro, na greve dos professores, eles fizeram uma manifestação já lá para o meio da greve, do meio para o final, na Rio Branco, numa sexta-feira às 16h, e ocuparam a Rio Branco em frente ali à Câmara Municipal, propositadamente para interromper o trânsito. É claro, é movimento para isso, né? E o Globo fez uma foto de cima, talvez do alto de um prédio, e publicou no dia seguinte, na primeira página, aquela foto bem grande, botou em cima: falta de educação. Ou seja, tomando um partido, claramente editorializando o movimento dos trabalhadores da educação. Não era fotografou o lixo acumulado porque o gari não varreu. É os trabalhadores da educação, são os professores que estão ali. Entendeu? Como é que a mídia está? Como é que vocês estão vendo a mídia nesse contexto aí? Eu particularmente acredito que hoje, né? Eu particularmente tenho dado mais atenção às mídias ativistas do que à mídia convencional. Porque quando nós queremos, eu, por exemplo, quando eu quero ver um fato real e verdadeiro, eu vou procurar as mídias ativistas, né? Porque muitas das vezes as mídias convencional acaba modificando toda a sua... Aí tem que ir para a internet. Aí tem que ir para a internet. E a internet, felizmente, ela está sendo cada vez mais difundida, mais universal. Eu vejo muito movimento sindical, o movimento sindical não, do movimento trabalhador, para dizer mais claro, principalmente dos garis, dizendo: olha, nós estamos nesse momento... na antessala aqui do prefeito, ele não vai receber, e quer dizer, e bota foto, entendeu? Então isso é a verdade, na hora está acontecendo, e estão usando bem isso aí. Tem uma coisa interessante, essa campanha que está sendo feita contra os rodoviários, certo? Aqui tem a Globo, a Rede Globo, na frente dessa campanha, fizeram também com os garis, no início. Quando perceberam que a população estava, assim, de forma entusiástica, apoiando os garis, eles mudaram tudo. Quer dizer, houve uma mudança no comportamento da mídia, certo? Como houve também em junho, no período de junho, que começaram... Eu tive um problema na primeira manifestação, né? Por conta das bombas e tal, eu rompi o tendão da perna esquerda. Então eu fiquei de molho durante um certo tempo das manifestações, então eu pude acompanhar de casa algumas delas. Então você via como virou, como foi girando, né? Conforme a opinião foi modificando, a política do Partido Rede Globo, né? Do Partido Rede Globo. Né? E agora eu gosto muito de rádio, né? Desde uma certa idade, eu trabalhei na Light muitos anos, trabalhava à noite, então eu ficava escutando muito rádio para passar o tempo, né? Adelson. Eu ouvi isso. Nessa época sou amigo do Adelson e... Que aliás está entrando, o Adelson agora está também na internet, está em rádio na internet. Eu estou sabendo. Adelson tem que ser modernizado. Não é mais o futuro, é o presente. É um grande homem, Adelson é um grande homem. Eu liguei para o Boechat, programa do Boechat, que eu gosto, que eu acompanho e tal, e eu liguei pro programa para dizer que ia ter uma greve, que tinha tido duas passeatas de rodoviários e queria ter uma greve. Tava todo mundo sabendo que ia ter uma paralisação de rodoviário. Foram duas passeatas, uma assembleia com 1.000 pessoas na frente da prefeitura, com a participação da imprensa, e no dia seguinte todo mundo tentando bombardear os rodoviários como uma greve surpresa. Então é mentira, a imprensa sabia, né? O Boechat, E a imprensa estava lá na Assembleia. É, você ligou para a Band. Eu estou falando porque eu tenho vários elogios à Band, né? Pois não, a Band. Mas nessa situação específica da greve de rodoviários, né, foi um absurdo completo, porque eu cheguei a ligar. A Band aí estava fechada no partido da Rede Globo. Infelizmente, a gente viu isso. Eu queria escutar meu amigo Léo também. É interessante. Falar o que eu gosto de escutar o Léo falar. A imprensa estava presente no dia da Assembleia avisando que ia continuar a greve dos rodoviários. Elas estavam filmando, todo mundo presente, e sabiam que ia ter a greve. A imprensa entra de um jeito malhando os trabalhadores. Depois que a população apoia, automaticamente ela vai e volta atrás. A imprensa não, mais a Globo. Deixar o nome dele, mais a Globo. A imprensa está perdendo muito espaço, então ela tem que dar essas guinadas editoriais, porque ela está perdendo muito espaço, muito claramente. Houve um episódio no 1º de maio, lá em São Paulo, que foi muito marcante, que a Globo chegou para uma cobertura, uma repórter da Globo novinha, chegou para a cobertura de uma concentração, que era promovida por várias centrais sindicais e tal, e aí a assessora de imprensa do representante da CUT, que estava lá, chegou para ela, viu, né, a moça lá, TV Globo, chegou para ela e disse, se você quiser falar com o cara da CUT, com fulano, eu trago ele aqui para falar com você. Claro, visibilidade e tal, está fazendo papel de assessora de imprensa. Aí a repórter, ingenuamente, virou-se para ela e disse assim, não, a minha pauta é para ouvir só o Paulinho da Força. Pô, bicho, aí a mulher que é assessora de imprensa postou isso na hora, pegou o iPhone dela e postou esse negócio na hora. A repórter foi, não por causa da postagem, mas por causa do movimento que houve em seguida, a repórter foi isolada dentro de uma agência bancária, teve que ficar lá dentro esperando. O Paulinho não conseguiu falar com ela, porque e ela foi protegida pelos seguranças da Força Sindical por causa disso. Aconteceu isso na greve dos garis, né? Que foi, falo gari, mas é APA, todos os trabalhadores da Colurbe, deixar isso bem claro. A Globo começou a falar de nós, né? Ao contrário, né? Enturbando a nossa greve, né? E aí, o que aconteceu? Nós começamos a expulsar a Globo quando ela aparecia. A Globo aparecia na nossa manifestação, a gente expulsava a Globo. A única emissora que não entrava era a Globo. Até no TRT ela foi expulsa pelos trabalhadores da Colurbe. Porque tudo que ela filmava, toda entrevista que a gente dava, ela usava isso contra nós. Mas é bom dizer também, eu sempre, nessas questões, eu acho que a gente tem o trabalhador, né, o empregado ali da Globo, que não é responsável, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque eu já vi também uma tentativa de agressão a um jornalista, a um fotógrafo da Globo, né? E nós temos que separar as coisas. Isso aí. Né? Muito embora a gente entenda um profissional, a revolta. Não tem nada a ver. O cara é um profissional. Não... Né? Que quer fazer greve também. Não pode fazer porque, né, a Globo agora... Às vezes até faz, mas também não consegue nada. Não consegue. Mas eu queria aproveitar para dar o parabéns aí ao Sindicato Jornalista, está com a direção nova. Que a gente espera que... Né? E bastante atuante. A Paulinha Maia, né? Não, estou sabendo. Eu tenho visto aí lá no Sindicato dos Petroleiros. Exatamente. Já teve a assembleia lá. Desejar aí que, eu sei que já tem algum tempo, já tem pelo menos 6 meses, né, que teve a eleição. Já tem 6 meses. Mas eu acho que tem uma tendência, Luiz, a nível do movimento sindical, tem uma renovação. Porque assim como está vendo nos garis, o intuito dos companheiros não era derrubar o sindicato. O intuito dos rodoviários não é derrubar o sindicato. Mas, consequentemente, na medida em que essa ferramenta está atrapalhando, né, a tendência são essas categorias, essa nova vanguarda, porque está surgindo uma nova vanguarda no movimento sindical. Agora, na verdade, isso aí mostra claramente, no caso dos trabalhadores da limpeza urbana, está muito óbvio que o Asseio não é mais representante da categoria há muito tempo. Há muito tempo. Não é isso, Célio? Na verdade, quem se distanciou do trabalhador foi eles mesmos. Não foi o trabalhador que se distanciou dele. Porque o trabalhador está sempre procurando se aproximar. Eles, na verdade, não sei se eles tentaram ou estão querendo se perpetuar naquela cadeira, aonde a categoria hoje não se sente mais representada por eles. Há quanto tempo ele não varre em rua? 28 anos. 28 anos. Eu acho que ele não sabe nem o que é vassoura. 28 anos, a chapa... Não conhece mais vassoura. Não. Eles já entraram na Colurbe e já foram direto para o sindicato. Já entraram para o sindicato. Já foram para o sindicato. Pode ser 28 anos. Delegado sindical, aí já não trabalha. Já fica ali conversando mesma com a base. Coisa, os rodoviários. E o agente de preparo de alimento, ele teve uma questão muito grande nessa greve dos garis, porque nós fomos para a rua, junto com os garis, porque o acordo coletivo é o mesmo, só um cargo é diferente, mas o acordo da Color B é mesmo. E se não tiver comida no colégio, não tem aula. E isso foi postado em jornais, né? Porque a criança hoje vai, infelizmente, para o colégio para comer. Né? Ela tem 4 refeições, ou dependendo do colégio, 3 diárias. É verdade. Então, se não tiver comida, vai ter aula? Não vai ter aula. A diretora não vai descer para botar a barriga dela lá no fogão, né? É. Entendeu? Aliás, quando a diretora sabe cozinhar também, né? Tem esse negócio também, porque na própria casa dela, ela tem quem cozinha também. Esse negócio é bom parar por aqui, senão daqui a pouco começa a insuflar as categorias umas contra as outras e o Célio vai me puxar a orelha aqui e dizer, não, trabalhadores do Brasil Univos. Olha, queria que vocês deixassem um recado de encerramento aí. Quem é que pode deixar um recado mais? Aliás, os três podem, usando meio minuto aí. Eu vou aproveitar essa oportunidade rapidinho, Moreno. Sei que tu chegou primeiro, mas vou tentar logo avançar. Eu quero agradecer novamente o programa Tema Livre pela ter abrido novamente as suas portas para nos ouvir. E queria dizer também que a categoria dos garis vai se reunir agora, a categoria dos garis e APAS vai se reunir sexta-feira agora, às 16 horas, para se discutir o que devemos fazer pelo não cumprimento do acordo que está acontecendo dentro da Conurb. Amanhã, então, 4 da tarde. 4 horas da tarde. Porque nós temos... Onde? Vai ser no Parque Madureira. Sim, né? No Parque Madureira. Para ser discutido com um grupo para ver que direção a gente vai tomar. A gente vai tentar sentar com esse grupo e ver da melhor forma inteligente de como conquistar, de fato, o que foi conquistado dentro do Tribunal Regional do Trabalho. E quero te agradecer novamente. Claro que é isso, eu te agradeço. Leonardo, obrigado. Você fala aí. Eu agradeço a oportunidade para estar aqui representando a Colurb e a APA, né? A gente prepara de alimento. E dizer também que nós, APAs, estamos querendo a insalubridade ou periculosidade por parte do governo e da Colurb. O governo, quando eu digo, é a prefeitura. Né? Por parte dele, que nós temos direito. E é isso. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você, Leonardo. Você, Moreno. Rapidamente dizer aos ouvintes, nesse momento, os companheiros trabalhadores, façam movimento, façam paralisação, mesmo sem os seus sindicatos, quando eles tiverem comprados, quando eles estiverem na mão dos empresários, dos patrões ou dos governos. Estamos vivendo agora, dia 12, está sendo chamado um dia de paralisações em todo o país. Então, se você tem um sindicato pelego, um sindicato vendido, então se organize, procure outros companheiros, porque o momento é agora, o momento da gente reivindicar, certo? Não é nenhum movimento político, partidário, essa coisa que tentam colocar, é um movimento legítimo, inclusive os policiais estão aí também, nós estamos discutindo com os policiais civis, inclusive militares, certo? Esse é o momento de dar um basta a tudo isso que está sendo feito com os trabalhadores nesse momento. É engraçado que o pessoal diz assim, eles estão sendo oportunistas. Sim, e daí? É para ser oportunista mesmo, o momento é esse. O momento é esse. Golo, eu quero aproveitar a oportunidade também, tá? Eu, Célio, em nome dos APAS, em nome da categoria de garis, quero agradecer aos movimentos sociais, quero agradecer às mídias ativistas, quero agradecer aos sindicatos não pelegos, quero agradecer ao Sindipetro pelo apoio e pela luta que vocês têm dado aos trabalhadores que estão lutando por melhores condições de trabalho e salariais. Continuaremos dando, se Deus quiser. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O programa é legal, esse programa de hoje, sobre o novo sindicalismo. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá, um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.